Foda que você de mim não sai. Será que é destino? Vamos ver. Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo de gostar. Faz hora extra desse meu amor. Eu juro, eu tentei amar quem não presta, viciar eu sei. Lá vai fogo! Estado do Pará, é ele mesmo, o Dio Brabo.